Portal do Arrocha. Amém, estúdios! O melhor de bonito. Alô, meu maestro, Afonso Vidal. Tô sofrendo, passei. Eu sei, é errado o que eu estou fazendo, ficando com várias ao mesmo tempo. Nem faço questão de trocar um cobertor, no meu celular somos toda de amor. Mas já tive sentimentos, também já amei. Pena que eu era só um de nós três, de tanto colecionar decepções. Então me tornei enganador de coração. Fazendo, ficando com várias ao mesmo tempo. Nem faço questão de trocar um cobertor, no meu celular chamo toda de amor. Mas já tive sentimentos, também já amei. Pena que eu era só um de nós três, de tanto colecionar decepções. Então me tornei enganado.